linha. Olha a cara dela, tá perdendo a linha. Olha a cara dela, olha a Patricinha. Olha a cara dela, tá perdendo a linha. Ela bebe, ela bebe, ela fica pirada. Amiga desse jeito.